Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos continuar nossa meditação. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 3. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 3. Faremos uma leitura de abertura e depois faremos a leitura do texto. É um texto pequeno. Pequenino, mas com uma informação histórica importante que você pode visualizar ainda hoje, que diz respeito ao Domo de Ferro, mas isso a gente fala logo em seguida, tá bem? O texto de abertura a nós enviado pelo irmão Everson, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O irmão faz a seguinte reflexão: o convite da graça. Jesus convidou: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O convite de Jesus é universal e, ao mesmo tempo, um convite pessoal. É um convite para uma experiência pessoal. Esse convite é para aqueles que têm consciência de sua necessidade de Deus, para aqueles que estão esmagados pelo peso da culpa, do pecado. Jesus também nos convida para uma preciosa parceria e também para um discipulado. Depois do convite, há uma promessa: o alívio do peso do pecado e o descanso para a alma. Ele nos desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoe. Nós desejamos a ele e à equipe uma boa noite e que o Senhor os abençoe todos os dias de sua vida. Faremos agora a leitura, segundo o livro de Crônicas, capítulo 3. É um capítulo bem pequenino, como eu disse. Diz assim o texto, que tem um paralelo com o primeiro livro de Reis, capítulo 6, de 1 a 10. Então Salomão começou as obras para a construção do templo do Senhor, a casa de Yahvé em Jerusalém, no alto do Monte Moriá, onde Yahvé havia aparecido a Davi, seu pai, exatamente na área que Davi providenciara na eira, o terreno de malhar o trigo de Ornã, Araúna, o Jebuseu. Só para lembrar, o líder Araúna, o Jebuseu, acaba identificando-se com o Deus de Davi, com o Deus de Israel. Irmãos e irmãs, esse é o único texto, atenção, Esse é o único texto em todo o Antigo Testamento onde o Monte Sião, Salmo 74, verso 2, Salmo 84, verso 7, é o único texto onde o Monte Sião é claramente identificado com o antigo Monte Moriá. Por isso eu acho precioso, do ponto de vista histórico, é claramente identificado com o Monte Moriá, lugar exato onde Yahvé, o Senhor, mandou Abraão sacrificar seu filho Isaque, Gênesis 22, de 2 a 14. Como ilustração histórica do seu próprio sacrifício em prol de Israel e de toda a humanidade no limiar do final das eras. Você vai conferir isso lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Mediante a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho Eterno, João 3,16, Davi escolheu e providenciou o Monte Moriá para a construção da casa de Yahvé. 1 Crônicas 21, 18. 1 Crônicas 22, 1. Local onde em nossos dias, hoje, 2025, sobre as ruínas do último templo, o de Herodes, se encontra a mesquita muçulmana de Omar, conhecida também como Cúpula ou Domo da Rocha. Curiosamente, cartão postal de Israel e patrimônio de toda a humanidade, reconhecido pela Unesco. Então, esse é o único texto que está lá o templo muçulmano, a Mesquita de Omar, reconhecida como Cúpula ou Domo da Rocha, é um patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. Leiamos agora a partir do verso 2. Ele deu início à edificação do templo no segundo dia do segundo mês do quarto ano de seu reinado. Os alicerces que Salomão mandou estabelecer para a construção do templo tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, considerando a forma antiga de se medir. O pórtico de entrada do templo media 9 metros de largura e 9 metros de altura. Salomão mandou revestir de ouro puro todo o seu interior. Forrou de pinho o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e o decorou com as obras de artes e ilustrações de tamareiras e correntes. Decorou todo o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado nas obras de arte era trazido da cidade de Parvaim. Outra informação histórica importante para quem gosta, né? O ouro era trazido da cidade de Parvaim. Da mesma forma, revestiu as vigas e os batentes do templo e mandou esculpir figuras de querubins nas paredes. Os querubins que representam seres angelicais e que aparecem já no tabernáculo, lá no deserto, com o povo de Israel. Fez também a sala interna, o Santo dos Santos, com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura. as mesmas medidas da largura do templo para revestir as paredes do lugar santíssimo. Foram usados mais de 20 mil quilos de ouro puro. Os pregos com aplicações de ouro puro pesavam 600 gramas cada. Salomão ainda revestiu de ouro todos os cenáculos e as salas superiores. Agora vamos falar da imagem esculpida dos querubins, que representam seres angelicais e representam também o relacionamento de Deus e Israel. Primeiro capítulo de Reis, versículo 6, capítulo 6, versículo 23 a 28. Versículo 10, portanto. Salomão também mandou que se esculpissem duas figuras de querubins em madeira para que ficassem no Santo dos Santos e o revestiu de ouro puro, os quais de asas abertas mediam 9 metros. Cada asa de 2,25 metros tocava de um lado na parede do templo e na outra extremidade, na asa do outro querubim. Assim, as asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Foram postos de pé em frente ao átrio principal e com os rostos voltados para dentro. Mandou fazer o véu sagrado, uma cortina pesada, confeccionada em tecido azul, púrpura, roxo, vermelho escarlate e linho fino, toda bordada com figuras de querubins. Veja, irmão, irmã, esses são detalhes históricos. Interessam a todos, irmãos e irmãs, aqueles que estão estudando a Bíblia, mas particularmente aqueles que apreciam a matéria da história, porque aqui está o desenho do que Salomão realizou, a arquitetura do que Salomão realizou na construção do templo, na imagem esculpida dos querubins e, finalmente, nas duas colunas. Diz assim o texto: ergueu na frente do templo duas colunas, que juntas tinham cerca de 16 metros, cada um tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Da mesma forma, fez guilardanas, correntes, para o derbir, o santuário interior, o debir, o santuário interior, e mandou que fossem fixadas no alto das colunas, e também mandou esculpir 100 grandes romãs para adorar as guirlandas. Em seguida, levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que se ergueu à direita, na parte sul, deu-lhe o nome de Iarim, isto é, ele firma. E a que ficava à esquerda, ao norte, chamou Boaz, isto é, nele há o poder. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essas informações históricas abençoem sua vida. Como assim, pastor? Abençoem sua vida no sentido de você conhecer mais da Bíblia, mais da história de Israel, Salomão construindo o templo, a imagem esculpida dos querubins, os seres celestiais, e as duas colunas.